Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação, virão